Regressamos, tal como todas as semanas, à quinta-feira, para mais uma semana de destaques a uma banda, e que à quinta-feira traz naturalmente entrevista com um membro dessa banda. Calha esta semana ser com João Peste, a propósito dos Pop del Arte, sendo que a entrevista vai ser conduzida pelo Luís Antero, num convite que uma vez mais formulámos, sendo naquela que é a sua terceira colaboração, uma vez que já o fez com os Dead Combo e com Mão Morta. É, pois, com o Luís Antero e com o João Peste que vão ficar na próxima hora de emissão. Espero que seja de vossa maneira. Contra o Mundo é o título do vosso quarto álbum de originais. O mesmo quer dizer o quê? Estão vocês contra alguma coisa ou tem a ver com o facto de serem vocês um dos embaixadores da contracultura nacional? Não gosto da ideia de ser contra a cultura. A ideia é ser, não é ser-se contra a cultura, mas ser-se contra a cultura dominante, não é? Uhum. A expressão tem esse significado. Mas traz consigo algumas sementes de equívoco. Em relação ao título Contra o Mundo, está essencialmente sem grandes coisas. Era um título que se falava bem, que tinha significados de estar um pouco, com ser um pouco contra a corrente, neste caso a corrente dominante, não é? Uhum. Daquilo que nos é imposto e dos limites que nos querem impor. Pronto, tem um certo travo à rebeldia e à reverência. Pensámos que tinha a ver connosco. Claro, mas, como uma alternativa de fomos. Claro, acho que tem tudo a ver convosco, efetivamente. Pode ser cru, a pensar e ai. Yar onde si, yar onde sai, yar a pensar e ai. Vai si, ori cru, só no cano sai. Yar onde sun, yar onde sai, yar a pensar e ai. Blasa, ala ai, yar onde seri cru. Yaronte si, yaronte sai, plaza la sala ai, plaza la sala ai, plaza la sala ai, plaza la sala ai, plaza la sala ai, vai si, ori kun, ape seri ai, yaronte si, yaronte sai, yaronte seri kun, plaza ala ai, yaronte seri ai, oro nos kono seri kun. Yarape, arite, aronte. desde 2002 que não havíamos nada de novo dos Popular Art, realmente o... Tipo, três semanas inéditos. Ah, sim. Estava só a lembrar-me do So Good Night, um EP magnífico, aliás. Portanto, ele deixou-nos a suspirar por mais, feita a ressalva desses três temas inéditos. Isso agora temos o prazer de ouvir outros novos temas, numa altura em que vocês celebram 25 anos de carreira. Já agora, muitos parabéns por tantos anos no ativo. Foi deliberado ou apenas uma coincidência? Porque eu tenho a sensação que os Popular Art nunca pararam de criar ao longo destes anos. Não, acabaram de criar e, portanto, só que também não estávamos interessados em cumprir prazos nem impor formatos de edição às pessoas, por isso tanto podíamos editar álbuns como singles, como por cima de MP3 ou até uma canção de vídeo, uma versão dos Velvet Underground. Uhum. Portanto, nunca achámos que devíamos ter sempre liberdade para fazer o que queríamos e quando queríamos. Portanto, os prazos, aquela obrigatoriedade de ter algo novo de 2 em 2 anos, vai ser assim, está connosco, não dá. Além de que não é prazo, o próprio formato do álbum também, porque tem que ser um álbum, não pode ser um EP, não pode ser outro tipo de formato. E às vezes isso custa um bocado a ser aceito pelas pessoas que estão habituadas ao artista que vai todos os anos ou 2 em 2 anos lançando um álbum, ou um escritor que todos os anos lança um livro, e pronto, as coisas são assim, repetem-se e por vezes nem trazem nada de novo. Claro. Nós não preferimos não cair nessa rotina editorial e estamos sem entender obrigados a isso para cumprir prazos e nos formatos que interessem. Claro. Agora achamos que era uma altura para fazer um álbum. Os 25 anos, para cá, foi uma coincidência. Até porque o álbum era para ter, começou a ser gravado em 2008 e não era para ter demorado tanto tempo para sair. Portanto, não era para ter saído antes, não foi publicado. Uhum. Essa é só uma data, não. Tem só o seu valor simbólico. Claro. Mas ser editado no 25º ano ou no 26º ou no 24º é a mesma coisa, não é? Claro, compreendo perfeitamente. E se há banda que é livre em Portugal, são os Popular Art, não é? Porque eu ia justamente aí, porque vocês são uma banda de nichos, de mercado, e por isso também nunca tiveram a preocupação de editar discos todos os anos ou com uma frequência assinalável. Mas depois há aqui uma questão, que é a questão dos fãs. Os fãs têm sido uma preocupação vossa ou nem por isso? Isto é, o fã que está não sei quanto tempo à espera de material novo dos Popular Art, pelo menos em formato físico, isso... Para já tentamos respeitar ao máximo os fãs, acima de tudo, acho que além de uma relação de alguma afeição que possa haver, ao respeito pelos fãs. Mas esse respeito pelos fãs não é vamos dar-lhes qualquer coisa todos os anos para, sei lá, para cumprir um prazo ou uma coisa assim, não, é tentar que as coisas fiquem o melhor possível e que correspondam às expectativas que poderão ter criado. Uhum. E nesse caso, se demora 2 anos ou 3 a gravar um álbum, é porque foi necessário demorar esse tempo e porque os fãs mereciam que o disco fosse gravado com cuidado, não feito às 3 pancadas para sair à pressa para satisfazer não sei o que, não sei quem. Claro, e compreende-se. Por isso não parece, às vezes, isso agora acaba os fãs, e se valeu ou não, apenas esperar. E se vão ficar a esperar pelo próximo, não é a mim que me cabe dizer isso, mas pronto, pela nossa parte, a preocupação não foi, vamos fazer isto depressa, sim, obviamente, também tivemos em conta alguns timings e isso assim. Claro. Mas foi, vamos fazer isto bem e de maneira a que fique o melhor possível. Essa que foi a nossa preocupação. Demorar mais tempo, mas a paciência. Ainda por cima eu também fiquei doente, eu fraturei 2 vértebras, até melhor que aconteceu. Portanto, tive mesmo que ficar sempre numa cama. Fui ao hospital durante 2 meses, depois fui para casa, mas ainda não conseguia andar logo nos primeiros tempos. E, portanto, isto teve mesmo uma fase de alguns meses em que as gravações foram sendo interrompidas. Claro. E isso, obviamente, atrasou mais o disco ainda. Mas são acidentes que acontecem, sei lá, acho que foi durante as gravações do Troia, havia uma série de cenas para serem filmadas de lutas, podia ter sido lutas entre o Aquiles e o Heitor, portanto, que era um deles era o Aquiles, era o Brad Pitt, E ele, por simplesmente, ou torceu, ou partiu, teve um problema com a perna materna. Tentaram arranjar um duplo para substituir, mas aquilo realmente não funcionava, porque ele tinha um visual muito sugêneris para as cenas e não conseguiu arranjar um duplo que fizesse. Podiam fazer algumas coisas com computador, mas todas não. Então o filme teve que transferir um atraso de não sei quantos meses, quando aparece Tito Poder, fazer as cenas de luta, que implicavam uma série de movimentos e não sei, ele estava incapacitado de fazer. Às vezes acontecem, mas acho que mais vale um atraso e as coisas se manterem fiéis aos padrões de qualidade que eram propostos no início, do que pararmos fazer isto à pressa. Claro. E mesmo agora para tocar ao vídeo ainda tem algum problema, mas pronto, melhor, mas ainda não vão 100%, não é? Possível, e acho que ponderámos isso, se estaria em condições de tocar ao vivo ou não. Tivemos um concerto o fim de semana passado e que foi bem, portanto acho que estou em condições de tocar ao vivo. Requer da minha parte um esforço maior, porque quero dar o meu melhor, porque acho que o público e os fãs, ou mesmo sem serem fãs, o público merece sempre que a pessoa se esforce por claro, dar isso. O melhor. Também não merece, e a maneira de acontecer é o melhor possível e o melhor que fizemos do nosso trabalho. Muito bem, isso nota-se perfeitamente em Contra o Mundo, porque é um álbum fantástico. Aliás, as críticas têm sido unânimes e as críticas dos fãs também têm sido unânimes nesse aspecto e por isso, só por isso, ou que não, valeu a pena a espera, evidentemente. October 9, 12 o'clock. My loneliness and in the park where all the flowers grew up. Oh, I saw you dancing in the dark. I saw you dancing. Voltar a Contramundo tem a ver com a questão do CD. Portanto, a edição vem com um hardcover book ilustrado de 24 páginas e um póster duplo. A pergunta que lhe faço é, tendo em conta a questão dos downloads ilegais a partir da net, as edições físicas têm que ter este lado estético e conceptual para se tornarem mais apelativas ao consumidor, Afinal de contas, ele não leva só a música dos Pop Del Arte para casa, não é? Leva toda uma concepção artística à volta do disco. Acha que é importante hoje em dia os discos? Acho que é importante, embora a minha intervenção nesse aspecto tenha sido relativa só. Foi também uma proposta da editora, a diretamente dos 2020 e do Leonel, que eu já tinha trabalhado connosco nas duas capas, do Pop Plástico, por exemplo. Acho que sim, faz todo o sentido, não é? Quando vai é necessário repensar a indústria discográfica, temos que dar mais do que música às pessoas, porque a música ela já condeneta facilmente e eu não consigo ver que isso seja um crime. Uhum. Eu sou ouvir música ou tirar música de um sítio, não. Eu que sou autor, posso compreender alguma dessa filosofia, mas não a compreendo totalmente. Claro. Não acho que seja crime as pessoas ouvirem ou descarregarem uma música que está no ciberespaço para ouvirem. Se for para venderem, para fazerem outras coisas, isso é outra coisa. Claro. Mas quando é só para ouvir, acho que arriscamos a um sistema quase totalitário, se vamos começar a reunir as pessoas a ouvir música, claro, ou para descarregar o que quer. Eu não com essa. Que, portanto, faz todo o sentido um objeto do disco, não ser só uma coisa com música, mas ser um objeto de coleção do artista em questão. E daí que faz sentido não editar um disco dos anos, mas editar quando realmente há alguma coisa especial para dar ao público. E nós preferimos uma coisa mais tipo um póster, um livro, ou isso lindo, que sobrecarregar mais o lado do audiovisual. Mas pronto, muitos estão por oferecer peso, ou faixas interativas no CD com o vídeo do grupo, esse, pronto, não é? Preferimos mais de artes plásticas e de conceito de livro por aí. Embora a edição limitada também tenha outra coisa, Pois. Pois, ainda se torna mais apelativa por causa disso. Eu sempre percebo. Acho que nem sequer aparece na lista, mas só vejo o lista até ao fim, não acaba no número 12, tem mais um tema a seguir. Isso é o brinde para. E até porque a carreira dos Pop Del Arte também sempre foi feita de uma relação muito intensa entre as artes plásticas e a literatura e a própria música da banda, não é? Portanto, faz todo o sentido que assim continue. Yeah. Spot Del Art são malditos, mal falados ou mal escutados? Como se descrevem ao fim de tantos anos de subversão? Eu diria mais benditos. Bem-vindos. E mal compreendidos, talvez. Mas acho que sim, acho que ajudam-nos a compreendidos. Embora hoje, acho que já passaram-se tantos anos, que já há uma atitude mais, como é que dizer, já há uma espécie de respeito ao qual as pessoas não conseguem fugir, mas claro. nem sempre, não é? Uhum. Ainda nos aparecem algumas coisas, por exemplo, o programa Câmara Clara da FTP, uhum. Não quis fazer nada sobre o disco, porque a assessora musical do mesmo, o Rita Bozom, achou que o disco não tinha qualidade. Ah. E pronto, e nós ficamos um bocado perplexos, porque é uma opinião um bocado diferente das outras que têm surgido, claro. Mas que é legítima. Agora, será que é legítimo? Nós não podemos aparecer num programa de televisão por causa da opinião de uma pessoa, mas pronto, é assim. E será que essa opinião é mesmo genuína ou é outra coisa? Claro. Não sabemos, não é? Claro. Mas estamos habituados a esse tipo de carrinho, tipo boicote, e principalmente nos médias de deixar de aparecer uma série de coisas. E eu acho que o ser maldito é o que, no sentido que o Baudelaire era um poeta maldito, isso é muito é um elogio, obviamente. Claro, assim como achava o Baudelaire ou os beatniks, não é? Claro. Mas, no outro sentido, não sei, estão à espera que a gente vá cuspir no chão e tiver padrões, também acho nova não estão muito certos, não é claro. A nossa atitude. Claro. Assim, porque acho que não é mais nada, pronto, não é porque não é nada, acho que se alguém fizer isso, se fizer de uma forma espontânea, acho muito bem, mas nós... Não é o nosso comportamento habitual, iria ser uma coisa pesada, iria ser uma pose, que também seria falso, portanto não claro. Ter, ter uma atitude falsa. Agora, pronto, há realmente uma incompreensão ou uma certa má vontade dos outros a fazer em relação a nós, porque não compreendem, porque somos mal compreendidos, porque somos mal falados, porque dizem mal de nós, porque dizem coisas sobre nós que não são verdade. Também, e se assusta às vezes as pessoas, não sei, não, mas pronto, acho que não me preocupo muito com isso. Ainda bem. E exatamente por causa disso, qual é o estado de alma dos Pop Del Arte neste momento? Otimistas, pessimistas, resignados ou deprimidos, por causa disto tudo? Não, em relação ao disco, estamos... Otimistas, não é? E altamente satisfeitos, presumo. Otimistas, não sei, depende do que é que também não... Ser otimista para pensar que vamos não sei aonde com este disco, também não acho que vamos estar muito longe. Acho que o disco é... Mas poderá ir, talvez um pouco mais longe agora, vender um pouco mais, ou isso assim, mas está mais ou menos dentro das expectativas dos outros álbuns populares. Seja que passado anos as pessoas continuem a ouvi-los e a gostar deles. Claro. Acho que esse é o principal. É o essencial. Espaço, não estou preocupado em entrar para o top ou em agora ir fazer concorrência aos artistas do mainstream nacional. Uhum. Não estou mesmo nessa. Claro. Mas, obviamente, que estamos abertos a participar no maior número de coisas possível, desde que também não choquem com os nossos valores e com o nosso gosto, mas não quando digo otimistas, não é, é pá, desta que vai ser, vamos tomar uma super banda, ou para está, não, portanto, quero ver se são esses os nossos objetivos, né, os nossos valores propriamente. Estão virados para esse tipo de desejos. Do electric keys fall in love? I'm so in love with an electric key, and I think it's forever, forever and ever. Ba ba ba, ba ba ba ba, ba ba ba ba, ba ba ba ba, ba ba ba ba. Ba ba ba, ba ba ba. Uma entrevista que deram ao João Bonifácio, se não estou em erro, para o Ypsilon. Vocês, propriamente o João, falava na questão da memória coletiva nacional e, portanto, nós temos imensos nomes que deveriam fazer parte desta memória coletiva nacional, o Zeca Afonso, o António Variações, a Amália, enfim, mas os Pop Del Arte fazem, no meu entender, também parte dessa memória coletiva musical nacional que não se deve esquecer, porque desde sempre que nos habituámos a ouvir os discos dos Pop Del Arte e portanto tanto os Pop Del Arte como os Mão Morta, pelo menos para tecer só estes dois, que enfim, contra todos e contra todos, continuam cá, continuam no ativo e continuam-nos a dar grandes discos. Sente que os Pop Del Arte fazem parte importante dessa memória, ou não perde muito tempo com isso? Isto é, acha que este percurso, o percurso até agora feito pelos Pop Del Arte, serviu alguma coisa para este país em termos musicais? Acho que não cabe a mim fazer esse tipo de análise. Nós, obviamente, que somos portugueses e cantamos, inclusive, em alguns temas em português, não nos sentimos obrigados a cantar só em português, mas também cantamos em português porque também é a nossa língua e também nos exprimimos nela e achamos importante, e é uma língua importante. Faz parte do nosso património cultural, é que pode ser até o elemento mais importante do nosso património cultural e da nossa identidade. Não me agrada a ideia de memória coletiva quando tende para um lado reacionário e nostálgico. Não, quanto muito a memória coletiva ser algo para o futuro, de algo que vai servir para continuar a fazer coisas amanhã, olhando para as coisas que já foram feitas, não no sentido de achar que o passado é que era bom e o futuro, pronto, deve ser só a repetição do passado. Não, acho que a memória é importante para construir o futuro, não para repetir o passado ou para o perpetuar, mas para refletir sobre ele e com continuidade ou sem continuidade ver o futuro, tendo em conta sempre também o que é que pode ser no passado, não é? Mas o nosso contributo, não sei, como eu disse, nós tentamos fazer o nosso melhor e aquilo que achamos que vale a pena e que estamos e pronto, e achamos que isso é o melhor que a gente pode, com que a gente pode contribuir para as coisas. Agora, se conseguimos ou não, acho que será um outro a dizer. Slim, so tight, I'll wake you up in another time. Orion, my star, is in the sky tonight. So bright. Warriors, warriors will fight tonight, like in ancient times. These are Megiddo's so planet will be free. Gods will be proud of us. Deal, deal, the end of time. Relativamente à rádio, no seu entender, ainda é essencial o papel deste média na divulgação musical nacional, ou tendo em conta este formato playlist da maior parte das rádios, com a exceção de alguns programas de autor em rádios universitárias, a rádio, isto é, ainda é essencial ou é um mero adereço nesta coisa da divulgação dos nossos produtos? Eu acho que a rádio deve estar viva, deve continuar viva, e o facto de aparecerem novas tecnologias não significa que não possa continuar a rádio. Ela pode se adaptar às novas tecnologias, como é agora o caso da rádio por internet, que está a pegar cada vez mais as rádios online. Portanto, uma forma que o internet não acabou com o telefone, também não vai acabar com a televisão, também não vai acabar com o rádio, não é? Às vezes são extremamente existem também alternativas. Estamos numa época de mudança, no fim do século XX e no século XXI, e, portanto, há uma série de coisas que têm que se adaptar às novas mudanças, não é? E o conceito de disco, é o conceito de rádio, é o conceito de televisão, é por aí fora. De resto, as rádios realmente têm se tornado, por vezes, muito, muito fechadas em playlists ou em programas temáticos ou isso assim, e eu acho que é pena, não é? Mas pronto, acho que se calhar as pessoas que fazem rádio de saberem o seu contramundo também e começarem a obrigar a que se faça outro tipo de coisas, não é? Acho que criar alternativas parte muito das pessoas, e acho que portanto, haverá pessoas da rádio com certeza capazes de criar alternativas para que a rádio não fique exclusivamente uma continuidade de programas de playlist sem interesse nenhum e sem identidade. Claro. Acho que de certeza que há pessoas capazes de fazer rádio diferente e há pessoas a fazer rádio diferente. Claro que sim. Não estava a dar essa entrevista, não é? Pois, eu ia justamente pegar neste exemplo, porque Oliveira do Hospital é uma cidade de interior, mas somos o último concelho do distrito de Coimbra, aqui entre a Guarda e Coimbra. Aliás, ainda aqui na Estrada da Beira se vê em letras garrafais, quem vem de Gouveia para cá, Pop del Arte, ainda escrito numa parede de uma casa desabitada à beira da estrada. Numa das vossas deslocações, já não sei se foi à Covilhã, se foi à Guarda, aqui há muitos anos atrás. Mas o nome... Eu lembro-me de ver isso na estrada. É, o nome... Ficavas muito admirado. É, ainda lá está. A casa também ainda não foi demolida, portanto, enquanto ela... E se... fica onde é mesmo? Fica aqui na estrada da Beira. Agora não lhe consigo precisar a localidade, mas é entre, portanto, quem vem de Gouveia, portanto, ou quem vai daqui em direção à Guarda, ali a seguir a Gouveia, por ali, portanto, à beira da estrada... Existe uma casa com aquele... Com o lettering, mas é que se vê ao longe na estrada e parece até quase uma instalação, não é? É porque ao lado existe também o símbolo, aquele símbolo antigo do licor Beirão, que antigamente também se colocavam nas paredes das casas, e depois para o Pop del Arte. Enfim, continua lá e oxalá lá continue por muito tempo. Eu ia exatamente pegar nisso... Esta coisa do interior do país, por exemplo, os Pop del Arte tocam, a última vez que os vi tocar foi na primeira parte dos Bell and Sebastian, em Lisboa, porque estava em Lisboa e, portanto, foi fácil ir ver os Pop del Arte. Mas quem vive aqui, e se calhar esta entrevista também está a acontecer por isso, é bom que numa rádio de interior e com um formato playlist haja este tipo de programas em que se dão aos ouvintes, eventualmente até pela primeira vez, estes valores nacionais. Muita gente que depois possa ouvir o programa, com certeza que, já ouvi falar dos Pop del Arte, mas nunca liguei por aí além, e pode ser que que a partir daqui seja uma porta de entrada no mundo pop del arte, não é? E no maravilhoso mundo pop del arte. Vocês também não tocam assim tanto, mas como vê esta questão da... Estamos abertos a tocar em qualquer sítio, em princípio, não é? Das casas no mínimo condições. Claro. E a gente até somos bastante flexíveis em relação a questões contratuais. Desde que essa flexibilidade também não atinja a qualidade do espetáculo, porque isso também acho que não, também por aí também não vale a pena ir fazer as coisas mal. Não, acho que tem a fazer com um mínimo de requisitos. Claro. Mas pronto, nós estamos sempre abertos a tocar em qualquer ponto. Não, nunca vou falar que a seleção entre norte, sul, interior ou litoral, ou fosse o que fosse, tocamos em qualquer lado. Obviamente que é mais fácil entre a gente tocar em Lisboa, porque não implica deslocações, não sei o quê. Mas já temos tocado noutros sítios, tudo aguarda há uns anos. Nós já tocamos em Zurique Tabara, já tocamos em Viseu, já tocamos em sítios que são menos centrais, Barcelos, Crato, no Alentejo, sei lá. Agora depende também das pessoas, dos desenvolvedores culturais e que organizam concertos nos sítios, de se convidarem. Que anda a ler ou a ouvir neste momento? Isso pode parecer que já tinha visto falar nisso numa entrevista há anos e agora parece que ainda estou a ler a mesma coisa, mas é porque tive que fazer um trabalho sobre esse livro e tive que o reler e acabei o trabalho ontem à noite, que é o Satiricano do Petrónio. E antes da entrevista estava a ler o trabalho que tinha escrito sobre isso. Mas leio muita coisa, ficção, tenho dois ou três livros que estava a ler. Um deles é do Roberto Bolaño, que é o 2666. Sim, já o leu todo? Não, pelo meio, e por causa dos trabalhos que tinha desta confusão toda, preferi, porque já não estava a conseguir concentrar no livro. Claro. Porque é um livro muito grande, para ir lendo duas ou três páginas por dia, não vale a pena. Claro. Eu então suspendi e disse, não, eu já li mais ou menos metade, quando agora, a partir de julho, que estou de férias, vou ler a outra metade. Muito bem. Porque achei que me fia. Há um livro de um sueco, que é um Milénio. Que é um policial, foi feito um filme, eu vi o filme, gostei e tenho ali os livros à espera também para ler. Gosto muito dos romances históricos do Stephen Saylor, passados em Roma, e da Margaret Tudy, passados em Atenas, no tempo do Alexandre o Grande. Gosto muito de ficção histórica, capaz de ser o género que eu gosto mais, mas eu gosto de ler de tudo. Inclusive é poesia, teatro e livros, digamos, teóricos de história, de sociologia, de antropologia, de filosofia. Muito bem. Conjuga algumas dessas leituras com a audição de alguns discos ou não? Sim, realmente quando leio gosto de ter música e mesmo quando tenho que fazer algum trabalho, alguma coisa, eu gosto de ter a ouvir música. Para concentrar na leitura certa, tipo de música que funciona melhor. Claro. Depende do que se está a ler. Muito bem. Já agora, para finalizar, o que é que tem a dizer acerca deste panorama musical nacional? Há quem diga que já não se via uma coisa assim desde o boom do rock dos anos 80. Mas porquê? Por causa de bandas novas têm surgido? Sim. Ou por causa das velhas que têm reaparecido agora, mas por coincidência, Irmão Morta, os Pop Tel Art e uma série de outras coisas gravaram ou editaram discos no último ano, não é? Sim, mas vocês sempre tiveram cá. Irmão Morta também, mas pronto, não, estava a perguntar se a pergunta era um bocado. Não, porque de repente essas bandas resolveram editar todas e de repente este ano temos muitos discos para criticar. Pois. Se calhar houve anos em que não se sabia que discos escolher para o melhor do ano e este ano há uma série deles que mereciam esse título. Claro. Mas bandas novas. Eu só conheço algumas, por acaso conheço pouco. E tenho sido curioso de perguntar isso. E algumas pessoas têm tido cuidado de me fazer chegar os discos, algumas bandas novas para eu conhecer. Então tenho agora também uma série de discos de coisas para descobrir. Muito bem. Há uma que me está, que tenho ali para ouvir e que confesso que tenho uma expectativa maior, que é o Governo. É do Walter Ugemein, que eu conheço, mas que essencialmente quem sou fã como escritor, tanto como poeta como romancista. Eu até confesso que gostei particularmente dos romances dele, principalmente do Remorso de Baltasar Serapião. Esse gostei particularmente, esse romance, passado na Idade Média e à volta de uma família em uma vaca, é muito interessante, está muito bem escrito. É uma escrita que não é muito fácil, mas que vale a pena, que as pessoas, mesmo que lhes custe um pouco entrar no início do livro, acho que se fizerem um esforço vão ser compensadas frente ao fim. Obviamente, como gosto muito dele como romancista e poeta, fico com muita curiosidade em ouvir o disco e já o tenho ali, por acaso ainda não ouvi, porque não tenho tido tempo para nada, mas mesmo para nada. Como eu disse, os livros que estava a ler tive que suspender e tudo, porque com o disco e com alguns trabalhos que eu me tinha comprometido a fazer, não me sobrou tempo para nada. Claro, compreendo. Tenho até as entrevistas em atraso e tudo, tenho entrevistas que estão, já devia ter respondido e que, pronto, olha, se alguém dessas pessoas tiver ouvido, deve haver essa desculpa, mas é que não, ainda estou a recuperar, tenho que descansar e ia-me deitar às 4 da manhã e a dormir de menos horas do que devia. E mesmo assim não consigo acabar as coisas todas, mas pronto, vai-se fazendo. Sim, eu sei o que é isso também. Há alturas que os dias deviam ter, passar a ter 30 ou 32 horas. É isso. A gente consegue fazer tudo. Com 24 horas não... É. A menos que a gente consiga estar sem dormir, eu isso não consigo. Claro, claro. Para mim é sagrado. À noite tenho estado a ler... às vezes tenho estado a sair... Eu tenho estado a ser editado os álbuns de banda desenhada do Alix e havia mas eu já tinha alguns, mas resolvi fazer esta coleção do público do Alix. E pronto, como é uma coisa que às vezes quando a pessoa se deita e mesmo muito cansada, antes de apagar a luz, dá para ler sempre um bocado, tem sido assim, a minha leitura mais regular nos últimos tempos. Não tenho problema nenhum porque estou a dar banda desenhada. Claro. E considero tão importante quanto a outra literatura. Não tenho que estar atrás e há obras de banda desenhada fenomenais. Eu estava a falar na literatura da ficção histórica, do Steven Seiler, do Richard Zimler, que tem uma série de coisas para fantasia em Portugal, o último cavalista de Lisboa, o Goa, sabe, na Goa Portuguesa. Há o ano passado, no tempo das invasões financeiras, que também gostei muito, acho que é uma meia-noite, não lembro do título. Mas os livros dele mais antigos são os meus preferidos. Estes últimos, dois, três últimos, li todos e não me bateram tanto. A tua sombra assombrou-me, a tua sombra abraçou-me, a tua sombra tocou-me, a tua sombra implorou-me, que a minha sombra e a tua fossem uma só sombra. Nessa noite de chuva em Campo de Ourique, numa noite de chuva em Campo de Ourique, nessa noite de chuva em Campo de Ourique, a tua sombra atacou-me, a tua sombra agarrou-me, a tua sombra beijou-me, a tua sombra implorou-me, que a minha sombra e a tua fossem uma só sombra nessa noite de chuva em Campo de João, foi um prazer muito sincero ter estado aqui deste lado, poder ouvi-lo. Desejo-lhe as maiores felicidades pessoais para a sua carreira, para os seus estudos e, sobretudo, para os concertos que se avizinham de promoção e divulgação do Contramundo, que sejam um sucesso e que, enfim, que sejam felizes. Muito obrigado, Pedro. Muito obrigado, João. Ah, barato. Um prazer, um abraço, obrigado. Obrigado. I'm sorry, Mr.